ficar junto a mim até amanhecer. É, assim eu vou levando, com você do meu lado eu vou sonhando. Diz que me quer, diz que é amor sincero, porque eu te quero nesse paraíso belo, cheio de fantasias e emoções. Esse é o laço dos corações. Não tem mais jeito, tem que ser assim. Você do meu lado até o fim. Você já sabe o que ela quer. Ela faz o charme, ela é mulher. Quem vem dançando sabe o que quer. Ela tem o que eu quero, eu boto o pé. Você já sabe o que ela quer. Ela faz o charme, ela é mulher. Quem vem dançando sabe o que quer. Ela tem o que eu quero, eu boto o pé. Sei que dois amor não dá pra ficar. Dois amor não dá pra ficar de boa. Para no futuro não te magoar, vou tentar me afastar de você para não te ver chorar. Eu liguei pra você que te amei. Eu não sou bobo e não vou te enganar também. Assim como eu enganava muitas delas, assim como eu já beijei boca bela. Hoje só quero uma para me beijar. No meu castelo, gata, eu vou te levar. Vem pra mim, me dê a sua mão. Vem comigo, me dê seu coração. Que tá carente, precisando de amor. Olhe pra frente e vejo que estou. Você não tem nenhuma opção. Fica comigo, me diz um sim ou não. Eu espero o que eu te quero. Não faz assim não, chega de mistério. O papo é sério, chega de caô. Vem pra mim, participa do seu show. Dois amor não dá pra ficar. Dois amor não dá pra ficar de boa. Para no futuro não te magoar, vou tentar me afastar de você para não te ver chorar. Menina linda, eu quero você. Você é linda, meu bem querer. Todo dia, toda noite, em meus sonhos eu te vejo, te desejo. Vem me dar um beijo, te quero, te espero. Em meus sonhos eu te vejo, te quero, te espero. Em meus sonhos eu te vejo, ei, ei, ei.